Era para ser uma abordagem de rotina. A Polícia Rodoviária Federal deu ordem de parada a um indivíduo por volta de 18 horas desta segunda-feira. Os servidores da DPRF, Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, estavam na BR-277 e suspeitaram de um Astra que trafegava em alta velocidade e com o seu motorista apresentando comportamento suspeito. Ao tentarem realizar abordagem ao Astra, este reagiu acelerando. Houve então um acompanhamento tático. O indivíduo recebeu ordem de parada em movimento e não acatou. Em alta velocidade, durante a fuga, ele saiu da BR-277, acessou a Avenida Costa e Silva e, posteriormente, a Sérgio Gasparetto, onde acabou colidindo contra dois veículos e capotando em seguida. Na colisão, o Astra, com placas da cidade de Paranavaí, carregado com mercadorias contrabandeadas, ficou de rodas para o alto nas proximidades do Café Presidente. Robson Alan Barbosa estava dirigindo o automóvel e acabou detido. O veículo Renault Scenic com placas de Foz do Iguaçu, conduzido por Nelson Gamarra, e o Toyota Corolla, também com placas de Foz do Iguaçu, conduzido por Sandro José Becker, acabaram atingidos durante este processo de fuga, colisão e capotamento. Arcando com os prejuízos, os proprietários assistiram ao motorista do veículo ser resgatado pelo SIAT e encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Municipal. O homem de 23 anos já tem passagem pelo crime de contrabando. Ele que conduziu o Astra foi levado para o hospital sob escolta da PRF e assim que for liberado do pronto-socorro do Hospital Municipal deverá ser encaminhado para a 6ª SDP para a autuação. O veículo apreendido foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal. O valor estimado do contrabando ultrapassa R$ 60 mil. A origem do veículo deverá ser investigada pelos federais assim que o processo for iniciado. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.